Bravo questionnaire, o Solo Salvador, questionnaire 3.3 com a Alfa, autorização Guarulhos, boa noite. Boa noite, está autorizado Guarulhos, repetitivo 360, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, até Leda, após Leda direto Bridge, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, conforme alta do plano. O controle em 1935, aciona 5112. Já 360 para Guarulhos, conforme da Euro da Bridge, decolada 10. Opa, Zulu 16, BHZ, Trive, após conforme. 3935, controle 512, transporte, Oxalá 6313. O seu portão 2? 5112, portão 2, afirmativo. Portão 02, isso, chame para puxa canal. Vamos lá, Gabriel. Salvador, com 096. Prossiga. Nível de voo 390, instrumento de Fortaleza, informe Zulu 19, formação ativa, estamos na 5, 05. Aceita o 370 já aprovado ou aguarda o 39? 37. Ok, 370 Fortaleza, repetitivo, depois Zulu 19 até Bangu, após direto a Bucu. Após, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Controle em 1935, transponder 5076. Gol no 096. 096, autorizado, nível de voo 370, Fortaleza. Uniforme Zulu 19, Bangu. Depois Abucu, pista 10, curva esquerda, Momo, Frote. 1935, 5076. Chame quando pronto. Afirmo. Solo Salvador, Oceania 6303, pushback acionamento no portão número 2. 6303, chama para o táxi. Derivado, chamar o táxi, 6303. Salvador, bom, vai trazer o 4296, toma alfa, 00 para C. Ok, 7, eu guardo copiar um minuto, sobre o problema. Baixo 3 está autorizado, chama para o táxi. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4235, Deus abençoe, está ou não? Destaque via Alfa, chame antes da Juliette. Destaque na Alfa, fazer antes da Juliette, Azul 4235. Padrão na V8, manda pra cópia? Afirmo. Autorizado o nível 300, ok? 300 para Petrolina, Pesulo 20. Decola da 10, curva esquerda na saída Momo, pois Cogbu e Flock. Aciona 5197, controle 199, decimal 35. 4298, autorizado 300, Petrolina, decola no 0, pela curva esquerda, perfil Momo, transição Flock, Pesulo 20, a rota 5197, transfuga, controle 19, decimal 35. 4298. Correto, chama pra chorar. Maravilha. Olha, o táxi é o Xané 63, está no 3163, é o POD. Autonomia de 4 horas e 57 minutos, é o Viana Galeão. Livre táxi à direita, tapante Vera, chame torre 18, decimal 95 para decolar. Livre táxi, 1895 no ponte Vera, Xané 63, 13. Autorizado esquerda, portão 8. Autorizado esquerda, portão 8, azul 4235. Táxi 53930 com 46 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Natal. Livre táxi, via Pátio Índia, chame Torre 1895, quanto espera o trip? Pátio Índia, 1895-53-93, boa noite, obrigado. Paulo Salvador, tá Mike Zulu, X-Ray. Mike Zulu, X-Ray, prossiga. Solicito autorização para reboque da, do pátio 1 na posição 1 para o pátio 3 posição 2. Ok, então tudo, é, aguarde, aguarde para iniciar o reboque. Sim, estou aguardando. Max Zulu X-Ray está autorizado a iniciar o reboque, chame quando for começar a puxar a aeronave para frente, ok? Ok, sim, chamarei. Solo Azul 4298, na posição 3, pushback só, né? A 298 no 3, aguarde para o push. Ah, desculpa. Solo Gol 096, para push de acionamento 05. Que aguarde também para o push. Afirmo. Solo Gol 1246, boa noite. 246, Rua Alfa, Xanax, da Juliette. Alfa antes das vias de chamar a 1246. Ato 298 vai iniciar imediato? Afirmo. Que está autorizado, chamar o táxi. A chamada. E o 096 também inicia imediato? Afirmo. Está autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chamar o táxi. Salvador. Paulo Salvador, Mike Zulu X-Ray, pronto para iniciar o rebote. Ok, sim, aí, cheque X-Ray, mantém a posição. Sim, mantém a posição. Ano 2, 4-6, antes da Juliane. Falou, ano 2, 4-6, antes da Juliane. Ok, observe a aeronave da companhia recuando aí no, na entrada do pátio 3, ingresso Juliette, portão 05, rolo 246. Após a aeronave da companhia, quando Juliette para o 05, rolo 246. Solo azul 4298 para o táxi, nós somos 109, aborto 3 horas e 15, Salvador. 4298 à direita o táxi, no ponto de espera 1895, altímetro 1013. Direita 1895 azul 429. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa. Confirma o portão 05. 05. 05. Paulo, é o gol 1096. Temos 1062, é o POB, 3 horas e 30, esperando Recife, táxi. Ok, gol 1096, autorizado táxi, em frente, após Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, altímetro 1013. Índia e Alfa em frente, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, 1013. Obrigado, boa noite. Azul Alfa, qual o estacionamento? Entendi, confere. Só abastecimento, é? E após decolagem? Ok, é só confirmando o transporte de enfermo, é isso? Ok, táxi à direita Alfa e mantenha antes da Juliette. Da BR, isso? Ok, eu vou coordenar sim. Ok, o Índia Zulu Alfa. Ingresso pela Juliette para o, após esquerda novamente, pátio 3, remota 1-0, ok? O Mike Zulu X-Ray, só observando o 37 da Gol de pintura Varig, liberar a Índia, está autorizado prosseguir com reboque até o pátio 3, Mike Zulu X-Ray. Ciente, Max Golf Rei, após o Varig liberar a Índia, autorizado reboque. Obrigado. Índia Zulu Alfa, o solo. Você tem previsão de quanto tempo vai permanecer no solo? Ok, só para te informar que o plano está válido até os 15 da próxima, ok? Tem mais aí aproximadamente 20, 23 minutos válido aí o seu plano para o Galeão. Ok. Reporte antes da Juliette. Ingresse para o portão 04-888. Boa noite, senhor. Passagem 037 da Gol que vai ingressar para o portão 4 após autorizado prosseguir no reboque. Sim, isso para o Gol ingressar na posição 4. C305, autorização resistente da Alfa. 3305, autorizado repetível 330 para Recife via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, curva à esquerda após a decolagem. Subida Puca, transição Caju. Controle 119.8, correção 119.35 e o transponder 5124. 330 autorizado conforme o rótulo de voo, Upper Whisky 58. Recolha no zero, curva esquerda, perfil de Puca, após pressão Caju, controle 1935, aciona 5124, na 3305. Chama quando pronto, puxa a sonar. Sim, já está pronto, na 3305, puxa a sonar. Confirme? Já está pronto para o push, na 3305. Ok, ponte meia dúzia, autorizado, puxa a sonar, chama para o táxi. Chamar para o táxi, na 3305. Solo Gol, Oceania 6224, zona F. 6224, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa autorizado, reporte antes da Juliette, Alfa, 36234. Ok, observe o 320 da TAM no reboque. Após o mesmo, ingresso pela Juliette para ponte 01. Sim, então, observando a aeronave da TAM no reboque, e aí ingresso pela Juliette, ponte 01. Na 3305, táxi COB de 162, autonomia de 3 horas e 25, alternativa Natal. 3 horas e? 25, 25. Ok, copiado, táxi via pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, ela chama a torre 1895, altímetro 1013, Santa 3305. Teve táxi 1013, pátio Índia Alfa, ponto de espera 295, Santa 3305. Lembrou o trip 5505. 5505, informe antes da Juliette. Trabalhar antes da Juliette. Aproximando da Juliette, visual com a aeronave levando o pátio. Ok, ingresso pela Juliette para o pátio 3, posição 04, 3P5515. Pela Juliette para o 3, posição 4. Solo Salvador, boa noite, voo 1970 de Jotanal. Ok, 970, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 1970. Latina Juliette, o gol 1970. Portão 02, 1970. Juliette para o 2, gol 1970. Pucca, transição Caju. Fala, Salvador, boa noite. Azul 4, Coagem 5001. Prossiga. Centro de informação alfa, autorização para Guarulhos, 1340. Eu tenho 360 aprovado. Aceita ou aguarda? O 34. Aceita, tá. Aceitamos sim, 360. Ok, o Azul 5001 está autorizado Guarulhos, Salvador Guarulhus, nível 3, meia dúzia, zero. Decola da pista 1-0, curva à direita, perfil da subida da El até a posição Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta o Zulu no meia, até Bravo até o Zulu, após Trive, após conforme a roda do plano. Controle 120, correção, controle 119, decimal 35. E o transponder 5130. Ok, o Azul 5301, aprovado. Guarulhos, nível 360, decola pistão 0, curva à direita na saída da El, vai da El Leda, vai Leda de Boa Brisa. Vai Brisa até Zulu no meio, até Bravo até o Zulu. Pode Trigo, Porto e Caldas. Controle 1935, aciona 5130, Azul 5001. Chave para push e acionamento. Solo, Tam, Mike, Zulu, X-Ray, parqueado, parte 3, posição 2. Obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Gol 1970. Uno 1170, táxi Alfa Juliette portão 03. Alfa Juliette portão 3, Uno 1170. Paulo, Salvador, azul 5001, box número 8, puxa, deca também. Puxa pro táxi, 5001. Vai iniciar o push deck acionamento, cuidado para o táxi, azul 5001. Solo Salvador, boa noite, 6224, informação Alfa para Aracaju. Está pronto para cópia? Afirmo. Filtrizado repetitivo nível 190 para Aracaju. Decola da pista 10 com curva esquerda, subida Puca, Jama, pós Jama direto. O controle 19.35, transponder 5132, no Xené 6224. Autorizado então, nível 190 para Aracaju, decolada 10, curva esquerda, Pucajama, depois direto, 19.35, controle de Salvador, acionando 5132, no Xené 6224. Portão 01, chame para puxa, acionando. No 01 vai chamar, 6224. Eu tenho o repetitivo 350 autorizado. Já aceito ou aguardo a recoordenação do 410? Ok, então está autorizado a Recife 350, Upper Whiskey 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle em 1935, aciona 5133. Chame para push e acionar. Xinge, autorizado táxi via pátio Índia Alfa. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895, altímetro 1013, azul 5001. Eu copiei nível 120, qual é a correção? 120 a bordo, 3,55 Ribeirão Preto, é isso? Isso, afirmativo. Alô, Salvador, boa noite, com o 725, durante a disputa. Sete, dois, três, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette. Antes da Juliette, voo 723. Portão 08. 08. Prossiga. Sim, aguarde, prepare a subida da Eule e da Bridge e aguarde para a cópia, Índia Azulão. Da Eule, depois Leida Bridge. Índia, Zulu Alfa, solo. Sou nem habilitado a voar em nave, não, é? Ok, tá pronto a cópia? Salvador Galeão, nível 360. Decolagem da pista 10, primeira curva direita subida, perfil da subida da El, até Leda, após Leda Bridge, após Bridge direto à posição Dogsu, e após conforme roda do plano de voo. O controle em 1, 19.35, aciona 5, 1, 1, 1. Papapapá, Índia Zulu Alfa. Após o posicionamento. Solo, Oxa 6224.1 para puxa chave. Olha o lixo, um táxi. E o lixo para o táxi. Salve, boa noite. Gol 1134, informação Alfa. Uno 34, ciente, nível 370 para Maceió, só um minuto para cópia. Prepara a subida Puca Jão Zumbi, Puca Zumbi. 370 Puca Zumbi, 1134. Número 2 no setor aguarde, para posicionar. Papapá, Índia Zulu Alfa, solo. Papapá, Índia Zulu Alfa, solo, Salvador. Boa noite. 1134 para cópia. Copia. 1134 Salvador Maceió, nível 370. Decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda. Cumpre o perfil da subida Puca, transição Zumbi. O controle 1 119.35, acione 5137. Autorizado para Maceió no 370, decolando down no zero, com curva esquerda, Puca, transição Zumbi, controle 1935, transponder 5137, gol 1134. Vamos para a puxa, senhora. Chama lá. Confirme a posição, se encontra? Na posição 05.